Faço minha estrada, não penso em mais nada, o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia o fim. Mais nada, o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia o fim. Mala do carro, só levo a guitarra e as letras que escrever. Não vão falar desta viagem que eu não vou esquecer. Vou partir. Para que nunca fiz. Tantas coisas que há por dizer, mas ninguém diz. Não é igual e ao

já não sou assim. Sou eu quem te digo, tudo não passou de um mal entendido, de um mal entendido, de um mal entendido, de um mal entendido. Thank you. tem medo fica em terra, passa o tempo devagar. Lá bem longe faz-se a guerra, sem saber quem vai ganhar. Thank you. meus amores, somos todos candidatos. Vidas passadas em amores só ficaram os retratos. Dizer-te aquilo que pensava. ouço a tua voz vinda lá do fundo. Se ficarmos sós neste nosso mundo, e agora sei que o amor é tudo ou nada.